Boa noite, Guaraná, prefeita, bora dançar! Asas, rios, arrocha, arrocha, arrocha, cima! Vai pra galera que pediu uma sequência de arrocha, vamos lá! Perdoa por eu ter te escolhido, pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Só na qualidade. Perdoa por eu ter te perdoado. É o look! Na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas ficam uma pracinha. Como é que é? Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desengano. Grande amigo Boa. E o Márcio Muruba. Lá da Ilha Bela com a gente, hein, Márcio? Desaparecem. Eu não passo, eu não vou passar. E o Pureza na área também. Gosta de mim. Quem sabe, quem sabe? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar. Bora dançar! Bora, quadril! Se vou te esperar ou não. Meu parceiro do DJ Duda. Quem sabe? Ele chegando já boa tarde, DJ Duda. Aquilo que... As minhas chargudas. Janária! Será? Bora, Serginho! Asas livres. Mandando beijando essas meninas aí. A quebra Dali Rebelde. Perdoa por eu ter te escolhido, pra ser pra sempre a minha companhia. Bora, Bob Varejeiro. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho. Cláudio Ramos na área. Fala, Cláudio. Perdoa por eu ter me declarado. Então perdoa, mano. Na hora que devia te esquecer. João do Barão. Perdoa por eu ter. Ele é a dona branca que a gente, João. Guardado pra você. WG da Grimação. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero. Bora, Mara. Te obrigar a me querer. E aí, Pimentinha? A sua vida. DJ Mil Grau. Desenganos, sei, acontece. Grande amigo Bragança. Aí da Terra Firme. Parece. Ele, meu grande amigo Fefeu, saudade. A barra pra você. E o Nega do Barão. Basta de mim. E amanhã tem outeiro. Sabe amanhã, talvez. Amanhã tem Rebelde no Marizinha. Quem sabe? Tocando só de sunga, hein? O tempo coloca tudo no seu lugar. DJ Rebelde! Se vamos esperar. Júnior dos Caramelos. O quê? Ele é a primeira dama. Quem sabe? Bora, motora careca, bora pra cima, meu irmão. Aquilo que tem que ser, será. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Dá pra entender no meu coração, DJ Rebelde. Tô de amizade pra louca paixão. Minha amiga Lúcia, velho, estamos no líder. Então foi dessa. Vai com a gente. Curtindo agora na prefeita, obrigado. Bora, Cleia, sem freio. Não quero te assustar ou me iludir. Não vai dar mais, não. Não dá mais. Não dá pra enganar ou querer fugir. Empresária média. Não dá. Bora, minha empresária. Esse sentimento vai crescendo em Castro da Rede Selva. Ele dá valor, hein, Castro. Mas tenho que encarar essa decisão. Meu parceiro Bozão e dos Meladrinhos da Saudade, Bozão. E me confessar e abrir. Tá na quadra curtindo hoje. Como é que é? Pra você que eu mando flores todas as manhãs. Grande amiga empresária Vanessa Oliveira. É você. Está curtindo hoje agora da Brunheta. Obrigado, Vanessa Oliveira. Mais a nossa empresária curtindo hoje o Rebelde. Já não sei. Mas eu faço pra te conquistar. Vai! Liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Pra você que eu mando faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. DJ Esse Rebelde! Esse coração que só quer te amar. Asas, Rebelde. Eu quero ser o seu lençol macio. Relembra de tempo, hein? Relembra. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. A parada é assim, ó. Gosto muito de fazer. Fazer besteira. Eu quero ser um pássaro bonito. Bora, guarda do prefeito! Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Vai, galo! Gosto muito de você. Do céu, oh baby do céu, baby, eu quero seu amor. Curtindo a quadra hoje, e assim sem perceber. E hoje é do céu, ela tá em paz. Viverei em paz, tá em paz do céu com você. Curtindo a quadra, viverei em paz. Obrigado do céu, um beijão carinhoso do Rebelde com você. Vai pra cima. Eu quero ser um pássaro bonito. Amiga Nanda e a Tati das Jargudas. Quero voar no céu. Acorda com a gente. Infinito céu. Bora, Tati! Se você for e não voltar, eu vou chorar. E a minha empresária já falou: Rebelde. Gosto muito de você. Então faz um pique, você vai. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Bora, Brechó. Bora! Baby, eu quero seu amor. E assim, sem perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz. Minha amiga Diana e Adriana, com a gente, minha chefe Adriana. Sim. Fica à vontade, menina! Asas livres. Gosto muito de você. Um, dois, três! Onde nós perdemos mais tempo na vida. Bora, motor, Erlo! Onde nós deixou o primeiro de sonho. Bora, Bob! Nessa solidão que existe em nós, solidão de palavras vazias, em nome do amor, em nome do que foi. Ei, Bob, vamos tomar uma cerveja? E não do que será. Bob, não é o fim do mundo, é apenas seu coração batendo forte. Pra quem ama, olha o galo dançando. E maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama. Bora, Castro! E maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. A gente acabou de fazer amor. Juro que nunca pensei. Não saiu da cabeça. Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. E aí, Fabinho? Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Quem sabe canta, quem sabe canta. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Égua. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Banda 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô aqui. Grande amiga Margarete. Seu. Alô, Roseli. Amor que não vale nosso corpo. Vai pra cima. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Alô, mestre. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Banda 007. Sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá. Olha, tá chegando aí a carretinha das Chargudas. Eu vou no comando do DJ Duda, no comando. Que eu sinto, quer saber, eu tô arrependido. Só não pode ficar de fora. Você ouvindo as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, bora, Pimentinha. Necessito ter de volta. Você e a Mara, comente. Tá na quadra. Sua boca é minha. E aí, moça? E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. DJ e o que é que Rebelde. As duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Meu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. DJ Rebelde! Um vazio imenso, um atalho pro desespero. Segura aí! Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos. Aí, Rebelde, machuca, Rebelde. Trouxe uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Vai, Neca do Barão! Machuca ficar sem você. Machuca sua decisão. Olha o cacho da Rede Selva. Machuca. Assim tu machuca, Rebelde, meu coração. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca. Não... Júnior do Camarão Graúdo, Júnior. Machuca não fazer mais. Olha o André. Seu coração. Fala, galego, com a parada, meu irmão. Tô com saudade. Você, bora, gordo. Aqui comigo. Essa sequência me lembra o Luke Som, meu irmão. Quadra da prefeita. Você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate. Sou Rebelde, apanha. Thank you. você não veste sua roupa e sai. DJ Rebelde, esquece de uma vez que a gente fez amor. É muita onda, né, amor? Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. Vamos lá na agenda do Rebelde de amanhã, domingo. Enquanto a nossa primeira parada é no Marizia, lá em Outeiro, tá bom, gente? Segunda parada do Rebelde é no Ilha Bela. Terceira parada, depois nós estamos aí na Serrão de Castro. Entre São Lázaro e Rui Barbosa. Deu prazer, mas esquecer. Aí no bar do Cláudio Brumonte. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. Vai, garoto! Você foi insensível no amor. E a paciência? A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pega! Pega! Pega! Pega sua roupa e vai embora de vez. Sabe por quê? Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pega sua roupa e vai embora de vez. Pega, Joãozinho! Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quer que eu te ame. Pega o beco, meu. Ainda quer que eu te ame. Manda 007. Pega o beco, sabe por quê? Sabe por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Bora, meu parceiro, Bozão! Que ainda alimenta a esperança. Os nossos verdadeiros. Vai mudar. Será que ele vai mudar? E ele não vai mudar. Pelo amor de Deus. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar. Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Bora, João do Barão! Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece! Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece! Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Como é que esquece, né, velho? Porque na verdade ele é do bom, né? Felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe, eu preciso... Será que ele não vai mudar? Ele nunca vai mudar. Manda pra prefeita. Peça pra vida o que a vida não pode te dar. DJ Rebelde. Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar. Tem gente relembrando o casco velho aí, hein? Não deixe que a vida apague minha imagem do seu olhar. Que enche-te lábios da boca o gosto de amar. Não cola envelope se a carta ainda. Saiu de alguém pra Adriane com muita mãe carinha. Olha a chavecada. Correios não falam, mas levam as. Meu parceiro Serginho, promoções. Já manda avisar aqui no outro sábado, gente. Se os rios não falam. Agora na pré-venda vai funcionar normalmente. Se os mares. E vai estar por aqui o DJ Naldo Júnior. Se não fôssemos tão... DJ Michel do General. Seríamos iguais. E o maestro rebelde. E até meia-noite ninguém para, hein? Não posso te obrigar, nem te prender. E na quadra! Vou esperar o amanhecer, pra você ver o quanto dói ficar sozinha. É, meu irmão. Pobre sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. E aí, empresário amigo? Pra não chorar um dia. E agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada. Levou tudo, mano. Diz que morre de amor por mim. E agora, quadra? Agora. Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim. Ei, negão. E aí, viu? Vai saber que um dia eu vivi asas livres. Relembra. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor. Aí, mestre. Que causou pro meu coração. Uala! Eu quis até morrer, depois que foi embora, e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Tô passando Vitinho, Marcelo também com a gente. Você é minha dor. Curtindo agora da prefeita. Obrigado, Vitinho. E agora? E agora fala que me ama. E agora, canário? E agora que não tem mais nada. Tá brincada, criança. Diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado rios, caçou canário. Depois de tanto ter sofrido, aí tem história, mano. Agora por fim, vai saber que o dia Júnior dos Canamé eu vivi. DJ Rebelde, eu quis até morrer depois que foi embora e volta tão tranquilo. Depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Te contar. Parecia frio eterno. Você é minha dor. Alô, me empresário Amélia, e agora? E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Galera da churrascaria, meu parceiro Gil. Depois de ter sido amar com a gente. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que o dia eu vivi. Fora, meu irmão. E quando a aí, gringo, não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em um mar de dor. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Atenção, gerente da Edielson. Tá que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto. Dia dos Pais, tem um super bingão na cola da prefeita. Tá que te amo. dia e noite estou chorando. Meu parceiro Serginho, que saudade. Já avisando que no quinto prêmio tem um sorteio de uma passagem pra Jeringuaguara, Fortaleza. E na quadra. Dia dos Pais. Estou morrendo aos poucos. Esse é o nosso convidado todo especial, Dia dos Pais. Quadra da Prefeita. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não vão indo bem, que tudo que estou passando, você está passando também. Que a chama do amor está vivo em nós. Olha o mestre, vai pra construção. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente. Música do até homem. Perder a razão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem! Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Bora, Borsão, com a parada, Borsão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Como é que é? Como é que é? Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso. Bora, Rodrigo! Se você disser que sim, se explica. Já já aquele plim. Tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Já já tem aquela saudade da quadra. Se você disser que sim, se explica. Tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tá sacanagem. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração. Sabão Regência. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Os amigos aí do Ponte do Guaraná. Você foi o mistério. Que do Guaraná, abração você. Eu tentei desvendar. Relembra aí. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Entre risos e lágrimas, eu não sei o que é pior. Se o perdão foi passageiro, a dor será maior. Tô indo embora, não me peça pra voltar, porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal. E eu? Tô indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô te deixando livre pra outra paixão. Se a saudade aparecer, me liga. Beijo, tchau. Obrigado, Marcel. Segura, segura, segura. Segura, segura que esse povo quer dançar uma saudade. Quem quer dançar uma saudade valendo aí, levanta a mãozinha pro Rebelde aí. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos. Pra que, né? Amei e fui amado. Olha do jeito! Vamos fingir que já nos conhecemos. Que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Veja em mim só um desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser. Bora dançar uma saudade, bora! O que você quiser. Bora, guarda da prefeita, como é que é? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Eu amei e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Vamos fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. Eu que fecho hoje, hoje que eu fecho o cacho. Pode ser que depois dessa noite. Mas gente, agora só é saudade agora. Outra noite, mais outra e quem sabe. Só pedrada. Pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. Mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. Deixa bem, Everaldo. Lá na padaria com a gente, Everaldo. O tempo vai dizer. E pra quê, pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Grande amigo Bragança. Eu sou igual. Olha o Fefeu, saudade com a gente, Fefe. Já nem me fui amar. Olha a Deca do Barão, como é que é, Deca? Pra quem saber meu nome, saber do meu passado. Bora! Não me pergunte nada. O maestro da saudade. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em bora, nossa Bob. Pobreza. Bora, WK da Grimação. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. E agora? Agora, na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, só vai de massa pra Maria do Céu. É Maria do Zé. De lembrar da colcha e também de mim. Só as doídas agora. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste. Meu parceiro DJ Duda. Já de retalho. Homem é bom, homem é espetacular da gente, DJ Duda. Agora na companhia do seu grande Abatate. E a Nandinha das Jacudas. Tá chegando a carreta da Jacudas. Ao comando do Duda. Mas quando chegar o frio no seu corpo, tem o apoio do Rebelde. O ar de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Da rede, você põe a pedrada aí. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. E aí, Amélia? Pena como eu pendei, ninguém jamais penou. Não, Bob. Eu vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Olha a saudade aí. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. DJ Rebelde. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Quadra da prefeita daquele jeito. Toda vez que tento te falar, não contenho dinheiro. Deixa eu abraçar com muito carinho, meu grupo aí. Eu queria. As meninas das Marquinhas. Esse grupo que foi lançado essa semana. Inclusive, tivemos uma resenha. Já não pode. Até 6 da manhã. Lá na Praça Vicente Zé. Valeu, galo! Cada as meninas da Marquinha. O meu sofrimento. Para acender a Marquinha. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Como é que é? Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer. Obrigado, Castro! Numa canção. Thank you. forte agora. Só na saudade, vai! Se um certo alguém lhe abandonou, ou você não teve um grande amor, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. E aí do céu? Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. DJ Rebelde. Parceiro Carequinha. Quanto tempo aqui lhe esperando, querendo lhe falar, mas me calei. Como é que é, Júnior? Esse grande amor que estou guardando. DJ Mil Grau. Pois na minha vida eu só te amei. Bora, Mil Grau! Não fique. Meu amigo João. Assim, lá do Perigo da Guarda, gente, João. Vem ficar aqui perto de mim. Está resenha do aniversário do Deca do Barão hoje. Não fique. É hoje, é? Triste assim. Vem ficar. DJ Rebelde! De mim. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto. Bora, W, cara, aquele machão! Bora, meu irmão! No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem. Deixa eu abraçar meu grande amigo Marcelinho da São Lázaro. Madrugada, mas abração carinhoso do nosso parceiro Dedeco aqui do Luxon e do Rebelde, hein, Marcelinho? Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Agora, Luxon. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Olha a fuga que ele pegou! Cadê? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê o WK? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, WK. Pega o roteiro do WK. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Só do bailão, João. Do jeito que tu gosta. Onde da felicidade eu convidei a saudade pra comigo conversar. Vamos levando na cola da prefeita. Sua ausência tão antiga Olha o garçom lá do caranguejo, já dançando. Foi do que a gente falou. Como é que é? Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Serginho Promoções, já manda avisar que no próximo sábado tem mais, hein, gente? Sábado tem mais Guarda da Prefeita. E o DJ Neto, DJ Naldo Júnior, DJ Michel e o Rebelde aqui. Pra dizer que seu adeus na quadra. Vive nos momentos meus. E o WK também com a gente. Vivo vida sem viver. É. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. E você foi! Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu. É igual canário. Voltou. Só caqueada. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento. Bora dançar! Até onde está você? Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. DJ Rebelde! Vivo vida sem viver. Não vem pedir doideira pro Rebelde aqui, que o Rebelde não é doido, DJ. É de baile da saudade aqui. A gente vai tocando o bailão na manha da quadra da Prefeita. Vamos lá. Não, eu não posso lembrar que te amei. Vai dançando, vamos lá. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Olha o caqueado do WK, mano. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo. O roteiro do WK tá igual do Rebelde, mano. Sem saber. Só para na quinta. De chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Fala pra mim o nome dela, como é que é? Lilian. Teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Olha o casal Pimentinha e a Mara com a gente aqui no nosso lado. Bora, Fefe, saudade! Fala, Bragança, o nosso rei da saída terra firme com a gente. Um amor tão profundo. O aniversário do Deca do Barão hoje. Ninguém jamais te por conta dele. Você está no apoio hoje. Neste amanhecer e faz renascer. Oh, oh, oh, oh, oh, tudo que perdi. você aqui, nada existe em mim. Eu pensei que eu ia estar de folga no outro sábado. Fala, Borsal! Obrigado, meu irmão, tamo junto, hein? Os nossos peladeiros. Das valeu. Manhãs de sol. Nossas emoções. DJ Rebelde! Bora, Rebelde! EW. A mulher não deu conta, mas Gil. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Naquele meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração, e aí, galera? Machucado, tem medo de amar. Astro da Rede Samba de Davalão. Porém a vida me chama. Por isso que ele tá até o final. Mas novamente criança. E viu o Rebelde hoje? E diz que 3 às 4 da manhã eu vou ficar até o final com o Rebelde. Pode realizar. E daqui vamos lá pra Fera do Açaí comer peixe frito com açaí. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. É um sonho. E há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Vai ser realizado hoje. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. E a Amélia já falou: Castro, não se preocupa não. Vamos levar o nosso gordinho e vamos realizar o sonho dele. Deixa por mim, é por minha conta. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. Bora, Amanda! E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Só quem quer encontrar um amor de verdade é esse. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. WK tá procurando. Eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Abraço, meu grande amigo Cláudio Gleidon. Tanto tempo eu os vou do lado. Falar, só falar. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu lhe digo: não sou ninguém. Bora, Fabinho! Vivendo sem você. Meu amor. Aqui do meu lado também, grande mestre Joãozinho, o homem das marcas, tem que tirar o chapéu pra esse cara. Afinal de contas, que ouve, pela sua história, pela sua trajetória. Assim, e, inclusive, não posso. Eu convivi ao lado do Joãozinho. E você não. Inúmeras vezes, né, Joãozinho? De mim. E hoje nós estamos juntos. Oh, querido. Você aqui nos prestigiando. E demais. Um pouquinho mais velho, né, Joãozinho? Ei, João. Meu coração. Presta teu óculos aí pro Mil Grau aí. Eu dei só a você, meu amor. Mil Grau tá de lente agora. Fazendo graça. dia vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida. As minhas é lá da Marquinha do Bro. Talvez você. Galera do grupo outro Marquinha do Bro. Pior pra mim que. Obrigado, Adriana. Viver pra. Obrigado, Diana. Lamentar. Um beijão, meninas do coração. Só me resta então. Cuidado. Dizer adeus. Vão desviar a caminha. Não sou ninguém. DJ Rebelde! Sem você, meu amor. Escuta, meu amor. O que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Por quê? Você seria uma fada, como um anjo a me ajudar. Oh, uma fada encantada que viveria para me amar, para me amar. E de repente eu acordei. Bora, tio! Que sonho bom que eu passei. Que eu passei junto a ti. 4 da manhã. Amor, eu já vou indo. Indo pro Veropa. É tarde, eu vou partindo. Não é tarde, não. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás. Bora, casa do Berrinho de Selva! O meu coração. E a pouco se perdeu. Oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu. Escuta, meu amor. O sol já vai sumindo. Égua. Sem calor. Sumindo o sol. O mar vai refletindo sua cor. E eu? E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Júlio dos Caramelos. Um grande. Um dos grandes apoiadores das nossas vezes, das nossas apresentações. Podia ter. Ele é sua esposa, com a gente. Obrigado, Júnior. Me relembrou. Sempre no amor. O dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Serginho falou. Então tá falado. Reta final. Reta final. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai, Pimentinha, vai, Mara. Uma tarde tão linda de sol, ele me apareceu. Castelhano. Sua sorriso tão triste, sua mirada tão profundo. DJ Rebelde, saudade. Suas manitas pequenas. João Tubarão, Filha Branca. E seu vosso olho usava também. Eles dão valor. E falou de sua infância com lágrimas. Nunca tuvo um amor. Nunca. Nunca tuvo um amor. Nem sentiu calor em seu ser. Ni sequer escuchou a palavra carinho. Sumido. É João. Não existiu. Sinceramente, chorei de tristeza ao ver tantas coisas que a vida oferece que eu não padecer sem querer. Depois de tudo que eu ir, não consigo olvidar. Ele dijo adiós e se foi, nisso não veio se decir. De onde ele vindo, pra onde ela vai? É você que vai pra Outeiro, amor. Hoje, domingão, cedo. Rebelde tá cedo lá em Outeiro, tá bom, gente? Lá no Marizia. Aí à noite a gente volta pro Guamá. A gente vamos lá na Ilha Bela. Vamos fazer uma apresentação na Ilha Bela. E depois tem Bar do Kleber, promoções aí na Serrão de Castro. Nunca tomou amor, nem sentiu calor. Já acaba, vai chegar lá. Fica até o final comigo. Sonido não existiu. Sinceramente, chorei de tristeza ao ver tantas coisas que na vida oferece que eu não padeço sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo olvidar. Ele adiou adeus. Isso, Serginho. Hoje tem o maestro lá na Serrão de Castro do Guamá, lá no Bar do Kleber Promoção. Aonde ele é vindo, aonde ele é vai. De onde ele é vindo, aonde ele é vai. Não sei descer. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Nem eu. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Momento triste assim, a gente não quer lembrar, né? Meu grande amor pra você sempre foi pouco. Só mais uma, né? Você tentou se encontrar. Obrigado a todos vocês, gente da Quadra da Prefeita. Toca só mais uma aqui. Querem você mais amor. É a nossa saideira. Só meu. Valeu, Guamá, valeu! Todos querem você mais amor de verdade, só meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Luque! Zum, zum, zum, zum, zum. Obrigado, meu grande amigo Deca. Valeu, Bragança. Valeu, Fefeu, saudade. Vou deixando a minha saideira é essa aqui, ó. Valeu, Guamacuma, aqui. Próximo sábado a gente se encontra novamente aqui. Vamos lá. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Obrigado, meu amigo João. E a sua esposa Ivaneide, os amigos lá do Pirigui Itaguara, a galera do Centro Comunitário do Pirigui Itaguara, abraço a vocês, hein? Tamo junto! Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Minha saideira! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Os amigos do Poço do Guaraná. Eu tenho muito medo de chorar. Há um Guaraná agora. rede Selva. Obrigado, minha empresária. Sempre no apoio. Vai! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. É o Magal. É o Magal, aí, irmão. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Obrigado, meu grande amigo Léo, da banca do Léo. Ele é sua esposa. Obrigado, Léo. Tamo junto, meu irmão. Ele é sua esposa. Grande empresário, hein, patrão? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Rebelde.